estava morta por saber tudo que mostra a cidade em noites frias sem lua. Tudo queria conhecer e para ver tudo à vontade eu fui sozinha para a rua. Em voltas em negro manto, entre soluços e pranto, eu vi figuras sem cor. Em cada esquina, a cumprir em sua sina, vi muita alma em ruína que chorava a sua dor. Andando e numa rua onde o sol não aparece para dar luz e calor, vi nessa noite sem lua alguém erguer uma prece chorando um perdido amor. Uma janela olhando para uma estrela, uma mulher que chorou. Eu senti pena e lembrei vendo esta cena, aquela em que Madalena os pés de Cristo beijou. Esta cena, aquela em que Madalena